32, uma sete, boa tarde, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, muito obrigado, para 360, TAM 32, 17. O Quebec Serra, boa tarde, prossiga. Sétima, tem condições visuais, adiciona 0 na 3, reporte trajetória visual com campo, o Quebec Serra. Autorizado, o Quebec Serra. Voo no 869, desça para 3.000 pés, adiciona 0 no 3, redução para 2.009. Zero, alinhar e decolar o vento 1 no 70 graus, 109. Sente o Papa Romeu Hotel Oscar Tango. Suba para o nível 130 na proa de Mari. Sétimo ideal, desça para 3.000 pés, ajustama 0 no 3, guardião 08. Se o Quebec Serra desça para 1.000 pés. Voo no 869, desça para 2.000 pés. Ajuste no 013, redução para 1909. Autorizado na LS, porte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado. LS, Suíça, fechou? Afirmo, desça para 2.500 pés. Autorizado a LS, Suíça, reporte estabilizado. Redução para 1909. 200, Azul 4206, boa tarde, voo direto TAP, desça para o nível 050. Emaquilo Zulu, complexo final de Sami Torre, 1895. 295. Ligou no 620, decolou na Buca, mantém a proa. Gol no 620, confirme. 620 decolou na PUCA, necessita manter a proa devido à formação por enquanto. Certo, gol no 620, contato radar, suba para o nível 370, após desvio, voe direto o Jamo. Desvio Jamo, 370, 620. Tá, 3217, Centro Recife, 1251 e Alferne, 13325. Correção, 13395. 251 e 3395 para o SAM 3297. Torre Salvador, Papateco Lima, Aquilo Zulu, localizado. Aquilo Zulu, reporte baixado, travado. Qual a escatão informa a velocidade indicada? Informa a velocidade indicada? Bem, tem condições de reduzir para 220 mais? Como que é o número 3 na aproximação? Passo 1869. Boa noite, complexo final de Sami Torre, 1895. Torre Salvador, 1869, Terra Vista, 366. Lima Quilo Zulu, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 129. Autorizado, Zulu. 1869, continue a aproximação, aguarda, pista livre. Aguardo. Azul 4207, voz direto do Duna, desça para 2000 pés, azul soma 013. Azul 4206, voz direto do Duna, desça para 2000 pés, azul soma 013. Hotel Escatango, veteração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, reporte no ideal de descida. Eco Papa Serra, autorizada a chegar da Mari, desça para o nível 050. A Romeu Hotel, Oscar Tango, vetoração para sequenciamento curva esquerda, proa 010. 170 graus, 159. Entrar em meu pouso, bom 869. Prole. Nativo 090 de proa, tá? Reporta unidade descida, hotel Oscar Tango. Confirme para o controle. Patango Golf e Kilo Oscar, autorizada a chegada MAN, desça para o nível 080. Autorizado. Controle, o Kilo Quebec Serra, do Quebec. Kilo Quebec Serra, Sami Torre, 1895. 285, grato. Da pista 35. Sequência de pousada 17. Base pela direita agora está autorizado. Kilo Quebec Serra, chame base, baixar travado. Chamará. 35, limite magnética 1110 de Cipro. 869, solou aos 47, direito, 219. 2545, boa, 62. Azul 4206, autorizado sinal LS, aposta estabilidade. Hotel Oscar Tango, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Fox Serra, prossiga. Mike Fox Serra, está acionado 5300. Quebec Serra, Lima em pouso, pista 97, vento 150 graus, 129. Gente, livre pouso, Kilo Quebec Serra. Que é o Oscar Tango, tem condições de reduzir para 1-909? Um, Mike Fox Serra, desça para 2.500 pés, hoje chama 013. Boa tarde, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060, redução para 240 nós, número 5 na aproximação. Guardião 08, curve à esquerda, proa 1, correção 200. 0200, guardião 08. Hotel Oscar Tango, curva à direita, proa 040, limite magnética 120 de Simbra. Ok, limitado 120. de Golf Kilo Oeste, que avessa para 4.000 pés, ajuste 10013. Casal 08 para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 170. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 170, acho que 2.000, reporte estabilizado, Casal 08. Hotel Ascatango, curva à direita, proa 080, limite magnética 130 de Timbra. Hotel Oscar Tango, desça para 3.000 pés, redução para 1809. 809, 3.000, Hotel Oscar Tango. Estabilizado, 4206. Azul 4206, complexo final de Sumi Torre, 1895. 1895, obrigado. Guardião 08, complexo esquerda, 1110, reporte estabilizado. 1110, reporte estabilizado, Guardião 08. 69 de imediato. A linha decola, 190, 170 graus, 129, decolagem imediata, 1169. Direita 150. 0 já autorizada a decolagem. Torre Azul 4206, estabilizado, altermar. 4206, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. 3190, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060, redução para 2509, número 6 na aproximação. Hotel Oscar Tango está autorizado a se acertar nesta proa, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Hotel Oscar Tango, controle. Escuta. Desça para 2.000 pés, autorizado a se acertar nesta proa, reporte estabilizado. Autorizado em se acertar, desça 2.000, reportado. Eco Papax Sierra, desça para 3.000 pés, ajuste 013. Livre, pouso 4206. 19, decola ao 55, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. 4206, pouso autorizado, 170 graus, 129. Mesmo pouso, está autorizado, 4206. Oi, Salvador, boa, Guardião 08, foi estabilizado, Gerson 90. Guardião 08, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aqui, agora, o Guardião 08. Apoleda. 5076 no transponder, 360, gol 99. Eco Papa Sierra, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Vou ir direto, Duna. Solou 56 direita, 121, 1. Está no lote ou Hotel Catango? Hotel Catango, complexo sinal de Sami Torre, 1895. 1895, obrigado. Estação é 6213, desça para 3000 pés, às vezes chama 014. Redução para 2009, estação é 6210. 3.000 pés, para pra 2.009, né? 2.009. A situação aí do Pátio 3 ainda continua em obra ou já reabriu? Pátio 3 ainda continua de ampliação, só tá com 100 quilos que já voltou ao normal. Ah, tá ok. Então pernoite lá não é possível, não. É melhor ir pra andar, né? Provavelmente. Ok, obrigado. 208 está presente, cancela, inicia a curva esquerda para o ingresso na 217. Então vai fazer uma base pela direita, não é isso? Afirma. Base pela direita, o Guardião 08 agilizando, faça uma base curtíssima, ok? O vento 170 graus, 129. Está presente. O hotel Ascazulu continua em aproximação. Para informação, o tráfego à sua frente é uma aeronave da Polícia Militar, que está em missão policial, para fazer uma base curtíssima agora para a pista auxiliar. Continue e aguarda a pista livre. Aguarda autorização. O hotel Oscar Tango. O hotel Oscar Tango solicita a troca de pista, pouso na auxiliar, após ele vai para Aerostar. Então, da presente, já tem condição de pegar uma base aqui pela direita, se autorizado, dona 7. Ok, então cancela o plano agora, o hotel Oscar Azul, hotel Oscar Tango? Cancela agora. Cancela o 58, inicia a curva esquerda, base pela direita da 197. Reporte base baixado e travado o hotel Oscar Tango. Mantenha a separação com o tráfego à frente. Passará, Tango. Tem a posição. Tem 108, pouso autorizado. Pista 17, vento 170 graus, 109. Livre de pouso, Guardião 08. A 6210 tem condições de reduzir para 1709? Ah, sim, já tá mantendo, 170 lá. Sim, informo que vai seguir um Bravo Eco 9 Lima. Tem condições de agilizar? Então inicie táxi à sua frente agora, livre na próxima direita, na Papá, e aguarde para reingresso. O Guardião 08. Pode até a próxima externa? Mantém. Mantém a posição agora. Você na 6210 para o localizador direita 060. Para o localizador direita 060. Desça para 2000 pés, autorizado sinal MS, porta estabilizada. Sinal 6210. Sinal 6210. Sinal 3190, desça para 2000 pés, adiciona 014, redução para 2009. Marcelo Zulu, tá com muito chiado e muito baixo. Suficiente, inicialmente mantenha a posição, tem aeronave para pouso. Gol 1969, Centro Recife, 1251 e ao término 13395. Localizador. Eco Papa Serra, Complexo Final, Torre 1895. Rojo 900, Papa Serra. Absa. Alinhar e decolar o vento 170 graus, 109, data 8487. Corre 1895. Nossa, obrigado, senhor. Nada. Papa Serra. Aí, Papa Serra, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Após externa, vamos solicitar a base pela direita, na 7. Entende. Oi, boa tarde, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, mantenha a rotatória aguardando instruções. Rotatória aguardando instruções, Kilo Oscar. Hotel Oscar Tango, Solo ao 02, pátio 5 à direita, fique atento ao guardião 08. Pode ir, autorizado o cruzamento de imediato, o Lima Kilo Zulu, seguindo a aeronave à sua frente. Papa Serra, solicitou a base pela direita, na 7, para fazer mudança de regra. Cancela aos 03, o Eco Papa Serra, base curta pela direita da 7, reporte baixado travado, o Eco Papa Serra. Alinhar e manter, ficha no zero. Decola 04, controle no 208, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Rotatória, Golf Kilo Oscar. Mantenha, espera na rotatória, com curva pela esquerda, Golf Kilo Oscar. Oscar, 1500 na rotatória, curva pela esquerda. 2231, livre decolagem 10, 170 graus, 129, atento à esteira do 767 da ABSA. Sinal 6210, complexo sinal, chame torre 1895. Machado gravado, é Papa Serra. Papa Serra, pouso autorizado, pista 17, vento 170 graus, 129, 1014. Salvador, boa tarde, 6210, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Obrigado. Solicitado o backtrack agilizando, vai com a bateria. Tiré 62, 10, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10 nós, 1014. Autorizado, pouso 10, 1014. Oito, táxi autorizado, reporte na papá. Posso dar presente, final 97, reporte 9 de 3 milhas. Ao 06, controle 208, boa viagem. Obrigado, boa tarde, 208-2231. Boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, boa tarde, contato radar, passarei 180, saída Momo. 80, saída Momo, 2231. 19, ciente, mantenha o ponto de espera, 699. O 2231, pode ficar livre das restrições? Livre. 2231. Controle Salvador ou mais próximo de terra, 6 milhas para a rotatória, contato igual com a aeródromo. Gente, mais próximo de terra, Cami Torre, 11895. Terra. 3190, estabilizou? Tá 3190, complexo final, Cami Torre, 11895. A Torre 1295, graças a amor. Até cargo 8487, Santo Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Ok, chamando agora Recife 1285, alterno 12545, obrigado. Torre Salvador, boa, alcance 0, passou para a voz, estabilizado. 3190, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 12 nós, o ajuste 10-4. Passou, travou, autorizado, pouso pista 10 ou 10-4, altimento 3190. 3190, para informação, eu tenho um tráfego a 3 milhas, final da pista auxiliar 17, não irá interferir na sua aproximação. Continue, está livre pouso, confirmando 1970 graus, 129. Afirma, está ciente do tráfego. Torre Salvador de Papacento, bairro Ponto da Serra. Siga, confirme que chamou a torre, o Mike Fox da Serra. Afirmativo, estamos a duas milhas da rotatória, transferindo. Ok, então mantenha a espera na rotatória no 1500 pés, ok? Um no 1500 pés, o Mike Fox da Serra. Manterá a espera na rotatória no 1500 pés, Mike Fox da Serra. Golf Kilo Oscar, o Golf Kilo Oscar mantenha 1000 pés, reporte 9, final 97. 1000 pés, manterá final 97, Kilo Oscar. Três vezes, sinal 17, quilômetro. Golf Kilo livre pouso, pista 97, 170 graus, 129, pista 97. Quilômetro. É 919, alinhar e manter. 0 aos 1 0, direito no 2 1 1. A 9 no 9, decolagem autorizada, 970 graus, 12 nós. Fox Trot Serra, reporte nova final 97, reporte final de 3 milhas. Já reportar mais Fox Trot Serra. 7, prossiga. Comandante, bandeira? Toma a desça para o nível 050. Quilo Oscar no solo aos 12, é 45, confirme. Vira a próxima esquerda na Quebec e aguarda para cruzamento. O Golf Quilo Oscar. No 9, decola aos 12, controle no 208, boa viagem. 208, obrigado, até a próxima. De boa, Azul 6919. Azul 6919, boa tarde, contato radar, passar o nível 340, direto Lida. 34, direto Lida, aqui. Mente Guardião 08, mantenha a posição, aqui okay? Eu tenho mais um tráfego para pouso no 17. Inicialmente, mantenha a posição. Eu tenho aeronave na final da 97, aguardando autorização de pouso, não interfira com a final da 1735. Da presente, está livre a decolagem com proa do farol de Itapuã. O vento 170 graus, 12 nós, o ajuste 1014, Guardião 07. O Mike Fox Pierre, reporte final de 3 milhas, baixado e travado. Para informação, eu tenho um Echo Charlie 35 da Polícia Militar que vai decolar com o Proto Falando Tapuã, não irá interferir. Mike Fox Pierre. Está feito, contato visual com o tráfego. Estamos agora a 4 milhas com trem baixado e travado, Mike Fox Trot Serra. Ok, livre pouso 17, 180 graus, 10 nós, o Mike Fox Sierra. Sierra. Quer desviar direito, 4 é, minha transformação para 230 por 20 mil, 10 mil, retorna dele. Sim. Mantenha para o outro farol do Itapuã, chegou em controle 1208, até o regresso, Guardião 07. Itapuã 1208. Após o desvio, vai direto o Brick. Após o desvio, controle, aguarde 107. Guardião 107, boa tarde, mantenha as condições visuais, adiciona 014, reporte visual com local de pouso. Uma boa tarde, reporte visual, Guardião 07. Patrão de Sierra, no solo 1106. Vai ultrapassar as duas interseções, vai fazer 180 na pista e aguardar para ingresso no 45. De 108, após o tráfego, ingresso em reporte livrão no 44. Oscar, após o guardião 08 ingressou na pista, o senhor vai cruzar ou vai ingressar para o 44? Sim, 4WSS, após o 08 autorizado, o Golf Kilowatt. Mike Foxtrot Sierra, segue o Golf Kilowatt até o 4WSS, frequência livre. Acelera 2231, Semicentro Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 288, boa tarde, 2231. Boa tarde. Uno 166, boa tarde, voz direto do Duna, desça para o nível 050. Pista livre, 08. .3894, desço para 2000 pés, ajusta no 014. Autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000-104, reporte estabilizado, da 3894. 3894. Frequência livre. 16919, Santo Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 16-3322. 1251. Você é 6143, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajusta na 014, redução para 2409, número 3 na aproximação. Guardião 07, frequência livre. Está estabilizado em LS, visual, está 3894. Está 3894, complexo final, chame torre, 1895. 2895, até daqui a pouquinho. Torre Salvador, boa tarde, sou 3894, passou dona. Ou no 166, desça para 2000 pés, adiciona 014, autorizado final INS, aporte estabilizado. Liga. Tem. Chave travado, 3894. 3894, pouso autorizado, sistema 0, vento 170 graus, 109. Livre, pouso, 107, Same Torre, 1895. De 107 é porte vertical de Itapuã. Oi, o Guardião 07, vai para Itapuã. Guardião 07, direto para o Pátio Grael, vento 180 graus, 10 nós. Direto Grael 07. Nove quatro aos 27, direito, 1211. 211 à direita. Tango Juliette Sierra, boa noite, parte 4, liga acionamento, chame táxi. Bola aos 28, frequência livre, guardião. Primeiro meia 1 no 4, passa pela 4.000, após autorizado aqui para 2.300. Desça para 2.000 pés, 2.0 no 4, autorizado sinal LS, posto estabilizado, sinal meia 1 no 4, 3. 2.000, meia 1 no 4, apostará estabilizado, meia 1 no 4. Zanane 1 no 45, correção, gol no 645, desça para 2.000 pés, adiciona 0 no 4, autorizado sinal LS, porto estabilizado. Gol 1 no 1 no 66, completo sinal de Sami Torre, 1 no 1 no 895. 295, boa noite. Boa noite. Boa noite, gol 1 no 1 no 66, tô na final estabilizado. 1 no 1 no 66, cheque frente foi localizado, pista 1-0, 1-0-0, 1-0-2. Foi localizado, vai passar travada, 1-0, gol 1 no 1 no 66. Autorizado, chama para ingresso, Tango Juliette. Tango Juliette, é. Passei 1.0, não tinha. Pode só confirmar a grau de speed do tráfego na sua frente? É 143? 40 de grau de speed. Graças. Seu localizador, seu capacito 643. Sinal 643, completo sinal de Sami Torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, daqui a pouco. Ei, Salvador, Oxenero 643, estamos a 3 minutos e meio de carro. Nenhum no 43, continua a aproximação, aguarda, pista livre. Nove, alinhar e manter agilizando manobras. Sierra, linha e mantém pista no 7. No 66, falou 34, direita, 1-2-1-1. Decolagem autorizado no 80 graus, 1-0-1.